Hoje, dia 17 de julho de 2016, nós estamos aqui na comunidade evangélica Vida Nova em Itabuna e vamos crescer aqui na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Amém, amados? Vocês abriram aí? Ligaram aí os seus celulares, tablets? Diz assim, eu vou ler aqui na versão de King James, tá? E ao completar-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos num só lugar, de repente, veio do céu um barulho semelhante de um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, e todas as pessoas ali reunidas, ficaram cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém, judeus, sementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, juntaram-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos pardos, medos e elemitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província de Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, e das partes da Líbia próxima a Cirene, e os romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crescentes árabes, todos nós os ouvimos discutir sobre as grandes realizações, obras de Deus, em nossa própria língua. Aleluia. Glória a Deus. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: isso não é esse cheio de vinho? E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os doze, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias diz o Senhor, que derramaria do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e embaixo, sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai essas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, meu coração está alegre e minha língua muito exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não desamparaste no sepulcro, porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o seu santo sofra corrupção ou decomposição. 28. Pois tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aleluia. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Todos sabemos que Jesus é descendente de Davi. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Aleluia. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Portanto, Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, os prostrados dos meus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto: este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer então? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que padece. 41, para terminar. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 almas. Outra versão diz: e foram salvos todos aqueles que haviam de ser salvos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor pode fazer da palavra viva. Não queremos só o Logos, não queremos só o conhecimento, o didaquê, queremos mais que isso. Queremos ter o poder que faz essa palavra viva em nós. Deus, faz com que seja uma palavra rema, que movimente dentro de nós, uma palavra que arranque de nós o que não te adora. A tua palavra tem poder para quebrar uma rocha, quanto mais o coração que nós temos. A tua palavra é como uma espada de duas lâminas que separa junta e medula alma e espírito. Separa agora alma e espírito, Senhor. Todo cansaço na alma, pelos problemas que tem afetado a nossa vida espiritual, rompe agora em nome de Jesus. Nós precisamos ser cheios da tua paz. Temos essa paz que é ausência de vontade, que é uma entrega total. Conseguimos ter paz no meio da tribulação. Encarcerados, presos à meia-noite, podemos adorar o Senhor e vermos a cela tremer e ver o Senhor nos libertar. Aleluia. Senhor, precisamos desse avivamento. Estamos cansados, Senhor, de muitas vezes ouvimos a Tua Palavra, sabemos que com ela vem o poder para cumpri-la. Por que não está acontecendo? Por que, Deus, nessa área da minha vida não está acontecendo como o Senhor quer? Nos revela isso essa noite. Nos dá poder para viver isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Hoje eu quero falar sobre o que o Espírito Santo pode fazer por você. Parece que é um pouco estranho que eu costumo pregar o que você pode fazer por Deus. Não que Ele precise, mas todo empenho que você tem para ter uma vida que condiz com o Senhor que você adora, isso é bom, isso é certo, isso é piedoso, isso agrada a Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o que o Espírito Santo pode fazer por você. O que Ele quer fazer por você. A Palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele nos revela a Jesus. E a palavra também diz que Jesus os revela ao Pai. E enquanto estávamos cantando aquela canção sobre Jesus e sobre como Ele rompe as nossas catástrofes e consegue mostrar a glória e a graça dEle, extraordinária. A gente lembra daquele tsunami que teve ali na Oceania, ali na Ásia, ali em cima. E é interessante porque era Natal, vocês lembram? E o povo daquele lugar pediu para os governantes para que eles se reunissem para poder celebrar o Natal. Os governantes falaram: não, não pode. Não vão celebrar o Natal. Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, fora do Oriente Médio. Não vão não celebrar nada de Natal, não. Aí eles falaram: então deixa a gente ir para os montes. E aí o governo falou: então vamos para os montes. E ali eles subiram os montes para passar o Natal. E quando eles estavam lá em cima adorando a Deus, cultuando a Deus, distante da parte mais baixa, por ordem do governo, por perseguição à igreja. Tá um gelo, né, Tati? Não quero que vocês congelem, não, gente. Não quero que vocês peguem fogo, amém ou não? Tá vendo aí, Tati? Fica quente, você fala aí, viu? E aí aquele povo estava lá em cima, adorando a Deus, e de repente veio uma onda e matou milhares de pessoas. Bem, não quero teologizar sobre o assunto. Quero dizer que o que aconteceu foi que Naquele período estavam havendo treinamentos de vários grupos missionários ali. Ali tinham médicos, dentistas, tinham enfermeiros, tinham profissionais com experiência em primeiros socorros, que foram para ali treiná-los e aproveitar que estavam juntos para celebrar o Natal. Aconteceu que depois que a onda diminuiu, que a água cessou, eles desceram em peso para quê? Para fugir? Não, para cuidar dos feridos. Pergunta: o que é que acontece em nossas vidas? Quais são as circunstâncias que nós vemos como um abalo, como uma dificuldade, como uma perseguição, ou uma enfermidade, ou um problema financeiro, e às vezes a gente para, e a gente às vezes desespera. E não dá para ignorar a etimologia da palavra, né? A gente desespera, a gente perde a esperança, a gente fica sem esperar. Mas o que é que Deus faz em meio a essa situação? Vamos lembrar como é que os irmãos estavam aqui? Irmãos, a gente fala assim, vê o irmão fala, paz do Senhor, meu irmão. É legal, né? Paz do Senhor é tão bonito. E bíblico, né? Saudáveis com a paz do Senhor. Só que, naquele tempo, era um negócio assim, poxa, você tá lindo, cara, aleluia, e abraçava e beijava ele. Porque era muito incerto você achar o irmão no próximo culto. Porque eles eram perseguidos, arrastados e mortos. E eles não só matavam, tiravam a vida. Eles faziam questão de que a morte fosse bem cruenta, explícita e pública. Para assustar os crentes desistirem de ser crente. Então, você imagina qual é o contexto aqui. O contexto aqui é que o movimento do cristianismo, os discípulos começaram a se multiplicar, eles começaram a falar do amor de Deus, eles já viviam a perseguição do império aqui, eles já viviam a perseguição dos judeus, eles tinham tudo para estar desesperados. Mas aí, eles tinham uma promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que você esteja uma situação aparentemente insolúvel. Eu lembro que uma vez contei isso para vocês, eu tinha que pagar a faculdade, e eu fui na faculdade cara, faculdade particular de psicologia, na Escola Baiana de Medicina, era muito cara. E eu lembro que quando a gente atrasava, eram juros absurdos, era uma coisa assim, era uma conta que eles faziam, que se pagava uma fortuna de juros. E eu estava com dinheiro, meu pai que pagou o meu curso, e aí eu estava com dinheiro para pagar a faculdade, perdi o horário, e, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar esses juros? Como é que eu vou fazer? E não ia dar tempo mais de ir no banco, o banco ia fechar. Aí eu pensei, agora não dá tempo nem para o milagre. Só que foi dizer isso. Quando eu falei, agora não dá tempo nem para o milagre, aí o Senhor falou assim para mim, se desse tempo não era milagre. Só é milagre quando não tem jeito. Quando tem jeito, não é milagre. Quando não tem jeito, é milagre. Amém ou não, irmão? E aí o Senhor falou para mim, vá na tesouraria. Aí eu falei, Senhor, tá brincando, eles não recebem, não tem nem como receber, não tem caixa lá. O Senhor falou assim, eu obedeço. Aí eu fui. Cheguei na tesouraria e falei assim, é possível pagar aqui o dinheiro? Não sei se estava fazendo alguma verba para o escritório. Era o tesoureiro. Falou, pode. Pegou na minha mão, deu um visto, pegou o dinheiro. Eu fiquei até preocupado, se o cabra não está pegando dinheiro para ele. Falei, meu Deus, mandou. E ali eu aprendi uma lição preciosa, que quando há tempo, quando é possível, não é milagre. E Deus é Deus de milagres. Amém ou não? Então, a ideia é o seguinte, eles estavam aqui super perseguidos, eles estavam em situação arriscadíssima, eu não vou demorar, preste atenção, preocupadíssimos, só que eles tinham uma direção de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Lucas. Você pode estar em qualquer situação que pareça desesperadora, perigosa, permaneça na direção de Jesus. Olha o que Jesus fala, olha que direção arriscada. Ele fala, se reúnam num salão grande, que era o cenáculo, que era tipo o salão de festas, naquele tempo já tinha isso. Se reúnam lá no cenáculo, ou se reúnam em Jerusalém, na verdade, que diz o texto. E eles resolveram ir lá para o cenáculo, que era o lugar que eles já conheciam, que fizeram a ceia. E ficaram ali reunidos, fiquem reunidos até que do alto você seja revestido de poder. Olha só. Eu não sei, mas eu acho que a cara de Tomé chegar e falar assim, ô Pedro, falar assim, Senhor, tá de brincadeira? Como é que a gente vai ficar reunido esse povo aqui, 120 reunidos, que é presa fácil para o Império Romano, é presa fácil para os judeus? Quando reunia 5 ou 6, ele já disse, o que é que está reunindo aí? O que é que está falando? Para perseguir. Imagina Jesus, vão lá vocês e reúnam, até que do alto seja revestido de poder. Eram muitos que Jesus tinha aparecido para eles. Na verdade, cerca de 5 mil irmãos. mas lá só foi 120. Foi a peneira de Jeová. A direção era que fossem para Jerusalém e ficassem reunidos. Talvez algum chegou assim quando viu aquela multidão e falou assim: vou ficar aqui nada, estou fora, isso aqui é perigoso, eu vou ficar orando em casa. Mas Deus tinha dado a direção muito clara: eu quero que vocês fiquem lá me esperando até que vocês sejam revestidos de poder, ok? A palavra aí para poder é dinamite, é a mesma palavra para dinamite, para explosivo. É daí que vem a palavra dinamite, o poder expansivo, o poder que lhe leva além, o poder que lhe leva adiante. Aí você diz: não, pastor, porque você não entende, meu problema é psicológico. Não, pastor, não entende, meu problema é social, estou desempregado. Não, você não entende, não, o problema é minha mulher. Sua mulher não tem nem Deus, nem Deus resolve. Ou então a mulher diz: você não sabe, não, pastor, o problema é meu marido. Marido é um negócio que Deus não mexe. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, continue na direção. É tão simples. O problema é que o que é comum, parece um lugar comum que eu vou falar, uma bobagem, mas não é não, irmãos. É melhor do que ficar aqui filosofando, falando difícil. Eu quero que o Senhor ministre essa simples mensagem que eu quero trazer para o seu coração. Você está vendo a situação que é desesperadora? Você está vendo as coisas fechando ao seu redor? Parece que a gente entrou no automático. Você viu que tem horas que é assim? A gente acorda, aí senta, toma um café, levanta. Às vezes, ai, estou sempre trabalho de pijama, volta. Aí bota a roupa, aí senta no carro, aí vai. Aí liga o carro, sai, estaciona, já reclamando do trânsito. Aí vai trabalhar automático. Aí vai, almoça, engole a comida, engole, volta, vai trabalhar de novo. Aí fica ali, estresse, não vê a hora de ir embora. Aí vou para casa, chego em casa, sento na frente do jornal. Quando é homem ou a mulher, pega o WhatsApp para falar com os amigos. E aí, o tempo vai passando. Daqui a pouco vamos dormir e deita, vira e dorme. É porque não tem coragem de pedir para morrer, né? Ele já morreu, só preciso avisar para você. Morreu já, está morto, é morto ambulante. A Bíblia diz que esse mundo, ele nos empurra, ele nos conduz, ele nos assopra para a morte, diariamente. Mas não é a morte da carne, é a morte da vida. Eles querem matar a vida de Deus que está na gente. Você já viu como é? A gente tem dia que parece que está todo mundo, inclusive quem você ama, e quem é crente, parece que resolveu tirar uma casquinha e pisar no seu calo. Gente, agora, olha como é difícil, porque se a gente estivesse aqui agora, na Síria, lá embaixo da terra, embaixo da poeira, o que ia estar dizendo? Olha, seu filho morreu, mas fica firme na fé. Eu dizia assim: olha, degolaram o seu marido, mas glorifica o Senhor a si mesmo, que ele tem um plano na sua vida. Ele morreu glorificando a Deus, o que eu vi na hora? Olha, estupraram sua filha, mas o Senhor Jesus, ele vai salvar esse que estuprou ela. E quando a gente quer que ele morra? Não desista da fé, não. Não desista. Ganhe seu chefe lá. Mas ele pode me matar. É melhor você perder a sua vida e falar do amor de Deus. Agora, olha o que eu estou pregando aqui. Gente, está com pouco dinheiro no banco, tenha fé. A gente precisa amadurecer, irmão. Porque, será que precisa vir uma perseguição para a gente ter uma vida avivada? Será que precisa ter um câncer para começar a orar? Eu não estou amaldiçoando. Eu estou dizendo que existem formas melhores de viver o mais de Deus. Mas às vezes a gente insiste nessa vida automática. Olha o que Jesus falou: esperem Jerusalém até do alto revestido de poder. Se ele falar assim: olha, continue fiel no meio dessa perseguição, dessa tribulação, dessa dificuldade, que eu vou lhe encher de poder. Tremendo isso. Tremendo isso. Tem como a gente não se empolgar, irmão? Paulo chega para o Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Se espinho na minha carne. Aí alguns pensam que espinho na carne era um pecado de Paulo. Que pecado, coisa nenhuma. Tem gente que inventa quais são os pecados. Se fosse pecado, Jesus ia falar assim: minha graça te basta. Aí já pensou se Paulo tinha esse pecado de roubar? Porque eu vou falar um pecado mais bonito, né? Porque os pecados que voltam em Paulo por causa desse espinho são bem piores. Aí digamos que Paulo tem um problema de roubar. Aí Deus chega e fala assim: ô Paulo, fica tranquilo, minha graça te basta. Claro que não é um pecado. É o que ele sofria pela fidelidade ao Evangelho. As surras que ele tomava por amar Jesus, não negar o nome dele. Qual é a qualidade do testemunho que a gente ouve nas igrejas hoje? contar testemunho, porque eu estava com fusca, e aí o Senhor me abençoou, ganhei meu abono, não sei o quê, e comprei um... E comprei um dessa. Aí a igreja, Deus é fiel, Deus é do ouro, da prata. Não tenho nada contra você ganhar seu carro, trocar, vou orar, abençoar, meu Jesus. Mas eu vou te contar uma coisa de coração. Enche meu coração. Como eu já vi aqui no nosso ministério, o irmão chegado é testemunho, desempregado. As contas apertando, o Império Romano apertando, os judeus apertando, sem dinheiro, recebe uma proposta, tá lá bom, viu? Negócio sim mesmo, mexeu o olho. E aí, só tá tudo certo, você vai ser contratado, agora seu currículo, só aqui você dizer que tem experiência de venda externa. Aí ele falou assim, é porque eu não tenho. Não, bota aí, porque tem que ter para te contratar. É que você não entendeu. Eu não tenho experiência de venda externa. Você não entendeu, não. Eu quero saber se você tem experiência, não. Só você botar no currículo, experiência em venda externa. Não, eu entendi. Você quer que eu bote no meu currículo experiência de venda externa, mas eu não tenho experiência de venda externa. Aí você está de brincadeira? Tanta gente quer um emprego como esse, você está negando essa oportunidade? Ah, aleluia. Aí a irmã falou assim, eu sou servo de Deus. Não posso mentir. Isso é um testemunho. E os anjos lá em cima começam a pular e dar glória a Deus. Ótimo, você mudar seu carro, me chama para dar uma volta. Mas qual é a qualidade da expectativa que a gente tem em Deus hoje, irmãos? Aí fica de biquinho. Porque Deus ainda não me deu um namorado. Porque Deus ainda não me deu um duster. Porque Deus ainda não me deu um emprego melhor. Ah, fica de biquinho porque esse pastor só fala discipulado, não aguento mais. Nós, inclusive eu, nós todos, irmãos, precisamos acordar para o desafio que é o Evangelho. O Evangelho é que dá sentido à sua vida. E sabe por que a Al-Qaeda está recrutando um monte de menino na França, na Áustria, para levar para lá? Porque eles não têm motivos, eles não têm causas. E o Estado Islâmico diz assim, você é pobre, né? Você é aí abandonado pelo Estado, venha para cá, vamos dar um treinamento para você, você vai explodir um avião e seu nome vai ser famoso. Você vai prestar para alguma coisa, então ela vai lá para ser treinada, está dizendo. Aí a gente chega aqui na igreja e fala assim, venha para ser cristão, que você vai ser abençoado. Isso é alguma causa? Por isso que o Evangelho tem que ser pregado assim, venha servir a Jesus. Porque ele vai lhe dar tanto poder, que você vai ser capaz de perder o emprego para poder não negar o nome dele. Você vai ser capaz de perder a sua vida. Se o traficante assaltar você e estiver já no estado drogado, você é crente? Nega Jesus aí. Nego não. Rapaz, vou estourar a sua cabeça. Nego nada. Você está dizendo que estou brincando, não engatilha. Aí você, o Senhor, cuida da minha família em nome de Jesus. O Evangelho só vai repercutir em nossas vidas quando ele for mais importante que todas as causas da nossa vida. O problema é que nós queremos a bênção do Evangelho. Nós queremos a prosperidade do Evangelho. Queremos as curas do Evangelho. Nós queremos os milagres de Atos. Mas quando a gente vê a vida dos irmãos de Atos, a vida deles era para o Senhor, integralmente. Totalmente, diariamente. Inclusive, correm risco de vida. A gente tem vergonha de falar do amor de Deus para o colega de trabalho. Para o funcionário, para o patrão, para o colega. Por isso que a gente não está vivendo esse enchimento. Primeiro pré-requisito aqui foi eles terem obedecido ao Senhor, mesmo que isso levasse eles ao perigo. Você quer viver o que você nunca viveu? Diga amém. Então faça algo que você nunca fez. Vá mais longe no Evangelho. Ouse orar mais. Ouse ser mais ousado em falar do amor de Deus para as pessoas. Qual é a repercussão que vai acontecer se eu disser assim, irmão, olha o que está acontecendo, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. O que está acontecendo que tanto tempo você tem que já receber o Jesus, mas ainda não vejo a sua disposição para poder servir. Eu quero discipular você, eu preciso ver o interesse seu em ser discipulado. Não vejo, vejo você escapulindo. Então, amados, o que hoje, se a gente não tiver cuidado, a própria igreja, ela vira um lugar que é feito para agradar as pessoas. O verdadeiro self-service. Tem que ter uma música boa, tem que ter um ar-condicionado. Eu, nada contra ar-condicionado, glória a Deus. Mas tem que ser tudo agradável, tem que ser um sermão bonitinho, tem que deixar as pessoas saírem alegres. Um grande homem de Deus disse que o bom sermão faz as pessoas sair tristes. Não triste, deprimido, mas consternado com a vida frívola, consternado com a inapetência, mas também cheio de unção de Deus, disposto a viver aquilo que Deus prometeu. Então, eles estavam correndo perigo, embora estivesse... Está quente, gente? Agora estou com calor. Estou com calor aí? Tá bom? Tá bom. Tá vendo? Não sei se a Maria queria agradar vocês. Então, em primeiro lugar, você que quer viver algo que você nunca viveu, tem que fazer algo que nunca fez. Se você quer viver o máximo da unção de Deus na sua vida, viva o máximo da entrega. Gente, olha só, imagine se a gente consegue acordar para essa realidade, que o mais importante da minha vida, eu posso trabalhar, posso ter uma boa faculdade legal, posso ter um emprego legal, posso ter um lazer com a minha família, posso... Mas fica bastante. Lá o quê? Ah, obrigado. Mas vou deixar você com frio? Não aguento calor. Então, Deus está falando com você, diga amém. Vamos para a segunda parte. Então, primeiro, o Senhor, ele dá uma ordem muito clara e forte, corajosa. Ele diz assim: se reúna em Jerusalém, apesar de estarem super perigosos, está super perigoso estar lá, mas eu quero que vocês me glorifiquem com a coragem e a obediência de vocês. Os 120 que obedeceram foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Então não consigo ver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do poder de Deus, da vida de Deus, quando a gente não obedece, quando a gente não espera em Deus. Às vezes a gente tem muita pressa de que Deus nos faça favores e a gente inverte a ordem. Não, primeiro Deus vai me encher e depois eu vou esperar. Primeiro Deus vai fazer por mim e depois eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Não inverta a ordem não de Jesus. Amém, irmãos? Não faça isso. Não faça isso. Vamos lá. Está com a Bíblia aberta aí? E ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no só lugar. E de repente veio do céu um barulho de cimento perpetuoso. Eles não só obedeceram a ordem perigosa de Jesus, a ordem arriscada de Jesus, como eles estavam unidos. Irmãos, tem coisas que você vai viver quando você obedece a Deus, como pessoa, como indivíduo. Amém ou não? Mas tem coisas que você vai receber de Deus quando você obedece como coletivo. A Bíblia diz que eles estavam unidos. Estavam unidos. Você pode ter uma vida fiel, ter uma vida que serve ao Senhor, ser dizimista, ser ligado em Deus pessoalmente. Não, eu quero buscar Deus, eu quero estar mais perto de Deus, quero servir a Deus, eu corro isso no meu trabalho mesmo, falando do amor de Deus, com discrição, com sabedoria, sem perder a ética. Mas eu alcanço em oração as pessoas, eu falo do amor de Deus, eu estou aqui pronto para servir pessoalmente. Glória a Deus, aleluia, você vai receber muito de Deus. Vai receber o gás que você precisa para abençoar a vida das pessoas, você acaba usufruindo disso também, amém ou não? Mas tem algo de Deus que Ele só dá quando a gente vive a comunhão. A Bíblia diz que o óleo desce da barba de Arão. Deus ama que nós vivamos em comunhão. Deus odeia muitas coisas, mas o que Deus mais odeia é que alguém dissemine facção no meio dos irmãos. Por quê? Porque tem algo de Deus que é só quando a gente está em comunhão, irmãos. Olha, eu fico tão apaixonado, eu fico um babão quando eu vejo as fotos dos núcleos. Eita coisa linda, o povo lá e acaba. E tem que tirar foto também na hora do culto, assim, né? Pra poder ver. Porque eu vejo mais na hora da comunhão depois, né? Gente, que coisa linda. Porque a comunhão, na verdade, já começa ali no abrir da palavra, né? Que os irmãos vão compartilhando. E depois tem aquela parte mais gostosa de comer junto. Jesus gostava disso, né? Eu conheço um homem de Deus, teólogo, Badu, lá da igreja, da comunidade da Barra da Tijuca, amigo do meu pai. Ele diz assim: eu acho que a mesa talvez seja um símbolo mais forte no Evangelho do que a cruz, hein? Porque Jesus gostava de uma mesa. Jesus gostava de sentar com os irmãos. Tanto é que foi mal interpretado, chamado de glutão e beberrão. Porque ele gostava de fazer discipulado na mesa, viu? Ele não descerá mesmo. Ele ia cear, ele ia reunir com os discípulos para dar as instruções a ele, Senhor. Mesa. Estava na casa de Zaqueu, eu vou comer na sua casa hoje. Já pensou que Marcos falou assim, cabeça, ó, bota a nossa janta, eu tô lá. Foi assunto do céu, onde ele foi? Para a casa de Maria e Marta. Foi em Betânia que ele subiu ao céu. Foi lá, então, antes de eu subir, eu vou aproveitar o que tem na terra. E aí, Marta, o que quer dizer para mim hoje aí? Senhor, o que o senhor quer comer? Tâmaras, figos. Aleluia, glória a Deus. Aí eu vejo as fotos assim, sorriso do povo. Que coisa linda, gente. Não perca o seu núcleo, no nome de Jesus. É bênção demais. É ou não é, irmãos? Tem coisa que Deus só dá ali. Tem coisa que Deus só dá quando dá comunhão de 12 irmãos, discipulados, abre o coração, confessa as tentações, fala das suas dificuldades. Eu dou cada susto no meu pai, no discipulado. Agora, quando eu estava aqui em casa, eu sentei com ele e falei. Aí ele falou, e tio, como é que tá a sua vida? Rapaz, quando ele me olha com aqueles olhos castanhos, parece duas espadas, acho que Jesus deve ter um parecido com ele, viu, pai? Que ele olha assim, com todo o amor do mundo, e fala, e aí, tio? E não é rindo, e aí, tio, como é que tá a sua vida? Aí eu quase que digo assim, morri. Pode esconder nada. Aí eu falei assim, pai, eu tô pecado muito grave, eu tô muito... Eu acho que ele morre com essa gente que diga essas coisas. Mas ele é experiente, né? Aí falou, o que é, filho? Pai, preciso orar mais, pai. Eu acho que ele fala que ufa. Eu quase fiz susto, né? E aí... Mas tem coisas que só recebe ali, irmãos. Só recebe ali. Um a um. Tem coisas que você recebe você e Deus. Você obedece a Deus sozinho, amém? Mas tem coisas que você recebe tanto com o seu discipulador ou discipulando. Aí você diz, ô pastor, mas... Faça barra não, isso é da nossa denominação. Porque, e as outras igrejas que não têm discipulado? Toda igreja tem discipulado, irmãos. Não tem, às vezes, um nome discipulado. O que é que a palavra de Deus de lá para em Tito? As mulheres mais maduras, cuide das mais novas. Ensine a seus maridos serem boas donas de casa e boas mães. E viver o evangelho. Não ficar de fuxico por aí. Os homens mais maduros, eles abençoam e ensinam o evangelho para os outros mais novos. Está na Bíblia. Agora, tem lugares que o Espírito Santo tem mais trabalho para fazer a obra, porque discipulado parece um palavrão. Eu vou abrir minha vida para alguém? Eu só confesso para Deus. Eu entendo, lamento, mas entendo. Porque não tem nada melhor do que você ser você na frente de alguém, totalmente, 100%. É bíblico, gente. Talentear, confessar vossas culpas uns aos outros para que sareis. Amém ou não amém? Então tem algo de Deus que a gente recebe, que é forte, é poder, quando a gente obedece sozinho. Está no trânsito, glória a Deus, aleluia. Aí passa uma mulher mal vestida, desculpe a grosseria, irmão. Perdão. Aí passa uma mulher mal vestida, com a roupa indecente. Aí o que é que o homem de Deus faz? Pensa na esposa, com jeito. E pensa na esposa... Plenamente. Pronto, aleluia, da hora. Ó Deus. Não pode orar pela moça, né? Assim, ó Senhor, tem misericórdia, essa alminha. Vigie para ter vitória. Mas é assim, não perca o foco, Senhor. Glória a Deus, sua minha esposa. Deus, aleluia. Ô Senhor, abriu o olho quando bateu o carro. E o solteiro? O solteiro tem que sofrer mesmo. Brincadeira. O solteiro pensa em Jesus. Né? Ó Senhor, como é boa a sua presença, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Sozinho, Deus dá muito nessas horas, gente. Deus gosta da integridade. Deus ama a integridade. Tem uma forma de burlar ali no escritório, ser beneficiado de forma errada, aí tá assim, fácil, não faço. Senhor, não é meu nome, misericórdia. Senhor, isso é roubo. Me ajude, Jesus. Não, Senhor, essa venda não é minha, não. É do colega. A integridade sozinha, a obediência sozinha é tremenda, irmão. Deus gosta disso. Deus ama isso. A palavra diz Deus, que Deus odeia a balança fraudulenta. Que é a balança fraudulenta? É a fraude que só você sabe o que você fez. E Deus derrama muita graça na obediência. Amém ou não? Mas Deus derrama muito também na comunhão, irmãos. A comunhão corajosa dos irmãos. Ah, imagina que eles ficaram lá 50 dias, né? Não, porque Jesus anuncia ali quase 50 dias, porque Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E logo depois da Páscoa, ele ministrou alguns dias para os irmãos. Eles ficaram ali reunidos, esperando, né? Imagina. Não tinha um pastor ordenado ainda, para botar na casa. Só os irmãos ali. Aí logo, eu creio, povo fiel ao Senhor, logo eles levantaram alguns irmãos para servir, né? Logo aparece assim, um Jackson, para poder, não sei o que, alguma coisa. Tá outro irmão, e aí, tá precisando de alguma coisa? Vamos resolver aqui. Mas talvez ali tenha começado os primeiros problemas. Até porque eles não eram cheios do Espírito Santo ainda. Mas eles perseveraram, amém? A gente tem a vantagem de ter o Espírito Santo, irmãos. É claro que juntou duas ou três pessoas, tem gente sem problema. Mas eles esperaram ali, amém? Me dê mais 10 minutos que eu termino. Então, primeiro, você quer ser cheio de Deus. Você quer ser cheio da vida de Deus. Obedeça ao Senhor, por mais que pareça que está mandando você para a cova dos leões. Amém ou não? Segundo, obedeça ao Senhor e procure a comunhão. A comunhão não só com Deus sozinho, mas com o irmão, ou com a irmã, e com a igreja. De repente veio do céu um barulho semelhante ao vento. Soprou muito forte, o vento impetuoso, o som tomou a casa. Eu conto de toda a casa onde estavam assentados. Então todos vindo, distribuídos entre eles, vindo como de fogo, pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todas as pessoas ali, eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do próprio Espírito, me concedido que falasse. E ali os moradores começaram a ficar azuados, porque a gritaria foi tão grande, o mover foi tão grande, que quem estava passando na rua percebeu. Só que estava eu e um árabe e um medo, amigos, um falava, digamos que eles dois falassem hebraico, por serem talvez líderes da sinagoga, longe, que foram lá adorar na Páscoa. Aí está aqui um árabe e um... qual é o outro que eu falei? Um medo. E aí eles estão lá falando em árabe e hebraico, porque os dois sabem falar hebraico. De repente, eles ouvem na língua própria. Aí eles dizem assim, ele está falando em peça? O outro, não, ele está falando medo. Não, mas eu estou entendendo, eu também estou entendendo. O que é isso? Aleluia. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai começar a perceber que Deus vai lhe dar, ele vai lhe dar uma linguagem que atinge o outro. É incrível isso. Quanto mais você busca do Senhor, quanto mais você se enche do Senhor, quanto mais você está na presença dEle, na comunhão com Ele sozinho, na comunhão com Ele nos irmãos, e você vai ser cheio do Espírito Santo, e esse enchimento do Espírito Santo, ele não vai só dar dons sobrenaturais, mas ele vai lhe dar a graça, que também é sobrenatural, de você falar aquilo que é exatamente o que o sujeito precisa ouvir. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Às vezes só pergunta assim, e aí, meu velho, como é que você tá? Qual é o trabalho? O cara, tô levando. Tô achando você diferente, o cara. Não, aquela mulher, eu não aguento ela mais não, eu não aguento não. Eu vou botar pra casa da mãe, velho. Aí você... vem cá, negão, vou conversar isso aqui, rapaz. Mulher tem medo, tudo e tal. Faz de louco pra ganhar o louco, né? Mulher tem medo. Vamos lá, o que aconteceu? Olha, rapaz, é o seguinte, também tinha alguns problemas com a minha esposa, mas aí a gente recebeu o Senhor, né, Jesus, cara. Crente? Você não sabia, não? Eu suspeitava. E aí ele vai abrindo, daqui a pouco você tá com o cara, entregou a vida pra você, aí você pega aquela vida e fala assim, Deus te abençoe, e vai embora. Não. O próprio Deus diz em Tiago, não dê a bênção, você dá o pão. Aí você dá o evangelho para ele. Aí você já tem um contato dele, já leva ele para o núcleo. Ele já vira um Natanael seu, alguém que você vai investir na vida dele. E você vai ganhar aquela pessoa em nome de Jesus. Como é que a gente usa essa comunhão que as pessoas nos dão? Esse coração aberto que as pessoas nos dão. Então só recapitulando. A gente busca o Senhor, a gente busca ser fiel ao Senhor sozinho e Deus dá graça para a gente. A gente busca mais de Deus em comunhão com os irmãos. Chateaubriand tem uma pedrinha no carro dele, lisinha. E quando alguém pergunta assim, você faz parte de igreja? Uma igreja não, o negócio é Deus. Não precisa de igreja para poder ter a Deus, não. Aí Chateau saca a pedrinha de rio dele, fala, tá vendo como essa pedrinha é macia, redonda? Chateau. E daí, assim é a igreja. A gente vai lá, ó. A água do Espírito vai passando a palavra, a gente vai um tirando a pontinha do outro, daqui a pouco a gente está redondinho assim. Aí eu me convertei de novo a falar isso pra mim, viu? É assim a igreja. Fala, ah não, eu já passei muitos traumas. Igreja é lugar de cura. Amém ou não? Amém. Você quer melhor, você chega no núcleo, aí Aí o senhor Roberto falou: meu irmão, você tá aqui, aleluia, tá bom de valença, rapaz, assim, vai dar um clima diferente quando você chegou, rapaz, que bom, o seu sorriso, você quer uma água, senta aqui, irmão. E aí, rapaz, como é que tá lá na empresa? O cara esquece os problemas dele, que coisa linda. Ele já andando com Deus, ou buscando a Deus, buscando com os irmãos, ele já fala de um jeito que vai mais longe do coração dele. Irmão, vamos ser sinceros aqui, você está bem com Deus, você está caminhando com a igreja, você fica mais ousado para falar as coisas. Não é? Você parece que perde o medo. Porque esse amor que envolve a gente, lança fora esse medo, amém ou não? Então, amados, o Senhor tem muito dele para nós, como nós somos comunhão. O Senhor vai derramar sobre nós um discernimento, uma graça para poder alcançar os corações. Quando a gente vai adiante no versículo 14, a gente vê a intrepidez que Pedro, que era um pescador, abriu a boca e diz assim: quem é? Por exemplo, Lucas, o ex-tímido. Rapaz, eu estou doido para ir de novo lá no núcleo, porque como tem um pregador, que aleluia. Diz que é fogo caindo do céu, a gente sendo curado, aí aleluia, ela baixeia. Aleluia. Quanta gente boa aqui, rapaz! Quanta gente cheia de Deus! Só precisa abrir a boca! O Espírito Santo disse: abre a boca que eu vou falar o que você vai falar. Tem medo de ninguém, não. Abre a boca que eu vou lembrar de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E Pedrão abre a boca, meu amigo, e começa a ler cada pérola. Parecendo o profeta Isaías falando, que era da corte. Gente, que coisa linda. Que coragem de Pedro. Dizer assim: vocês aí que mataram ele. O discurso profético, ele atinge o coração, ele fala do amor de Deus, mas também fala, ele corajosamente tem que ser falado. Amém ou não? Para acabar agora. O Espírito Santo de Deus pode fazer por você, ele pode dar uma relação extraordinária com o Pai e com o Filho e com ele. E ele quer fazer isso. Busca o Senhor. Ah, não estou, rapaz, eu estou naquele automático que você falou, Tiagão. Eu estou naquele automático. Pronto, olha para minha mão, vou lhe hipnotizar. Tem Juliano lá. Juliano, não deixa hipnotizar ninguém, não. Fica de Deus. Nunca eu faria isso. Se acordar amanhã, presta atenção nisso. Você vai acordar amanhã. Todo mundo, inclusive eu. Mesmo que você acorde atrasado. Você já vai escorregar com o joelho. O que eles fazem quando acorda? Cliente, vai te dar. Quem quer uma consulta aqui? Vou marcar, meu Deus do céu. Quando eu chego no dia de acender, parece a bolsa de valores. Não, desmarca, eu vou atrás de outro, que é o horário. Primeira mensagem que você vai ter de Jesus. Acordou, escorrega assim, ó. Nem três segundos. Começa ali, o Senhor, Senhor, você obrigado por esse dia com Jesus, por esse dia maravilhoso. Me tira do automático, Senhor, me tira do automático, Senhor. Aí já começa o cliente, tá? Horário na sua cabeça. Senhor, como me tira da tua mão, Senhor? Como eu não sou, Senhor, como agora, tudo eu sou. Deus, eu preciso de um dia na tua presença. Eu e o Senhor, eu quero pedir para o altar, Senhor. Eu quero restaurar o altar, eu quero me desviar, Senhor. Me dar, Senhor, uma oportunidade, me dar, no máximo momento que eu tenho contigo. Quantas vezes eu entro na faculdade, saio de uma aula para outra e no banheiro orar? Estou vendo no chão, assim, eu não tive que fazer essa aula aqui, estou dando vergonha no chão. Amém ou não? Olha, pois é, eu quero ver só o testemunho no WhatsApp, hein? Ah, pastor, acordei de família. Joelho. Comecei o dia bem. Tudo que o diabo quer botar você no automático, você quer ir no automático, na igreja, vai. Vai para a igreja. Vai, volta. Não sou robô. Nada. Corta o nome disso. Espírito Santo tem para você mais sua vida automática. Espírito Santo tem para você comunhão verdadeira. Você vai chegar no meio dos crentes, sim, você não vai ficar. Ah, Deus, tem que ir para a igreja hoje, Senhor. Logo hoje eu queria ver aquela matéria de fantástico. Ah, meu Deus, eu fui tarde para ver de noite. Não. Será que aconteceu? Espírito Santo quer dar fé. Ânsia, no sentido bom da palavra, de desejos, de estar com fome. Perfeita condição. Porque se eu tiver com Fabrício, eu vou ser edificado. Se olha para o cara, você fica edificado. Amém ou não? Olha aí, ó. Ele perguntou e respondeu. Olha o pastor. Pastor feio. Glória a Deus. Olha, eu vou dizer para vocês. Eu sei que falando isso parece lindo, mas não tem. Eu já vou ter que escapar todo mundo. Eu vou dar força, meu Deus. Mas pastor, eu vou ficar aqui. E daí? Ele vai ter que subir, meu amigo. Ele vai ter que cuidar. Né? E assim, a gente tenta no líder, só quem que fala bem, ou não se engana não. Conhece um monte de picareta que fala bem, mas não fala não. Não é? Diferente. Né? Você vê, não tem que ter um tipo. Quem foi que falou para o seu outro? Falou assim, rapaz, esse cara cuida demais. Aí eu vou ouvir e disse, pastor, coração pastoral, que cuida, que se importa. Irmãos, o Espírito de Deus pode fazer isso com você, tirar você do automático, fazer você ter prazer em estar com os irmãos, querer estar com os irmãos. E aí é maravilhoso, porque o dia que você não vê o irmão, você fica caçando o irmão. Você liga para o irmão, alô? Amém ou não? O Espírito de Deus, ele vai dar o discernimento, vai entregar o coração do pessoal. Sabe, mas com sabedoria. O Espírito de Deus, ele vai lhe dar autoridade e independência na palavra. Fácil, a palavra fácil, final. Assim, ele faz todo o seu amor decorar versículo. Capítulo e versículo nem está na Bíblia original, para ele ficar acrescentado. O texto era corrido. Então, você decorar capítulo e versículo. Se decorar, ótimo. Mas se você vive a palavra, você abre a boca e a palavra sai da sua boca. Já teve coisas que eu disse e falei, e aí de repente, depois eu disse, olha, aqui você não precisa. Olha o nome. Espírito de Deus que abre a sua vida. Ele quer que você tire o foco do problema. O problema é coisa para Deus. Ele quer que você cuide da alma dele. Aí ele cuida dos problemas. Amém, irmão? Quer dizer? Senhor Jesus, obrigado pela palavra. Obrigado pela disposição que você tem de nos fazer ter uma comunhão com Deus. Acorda a gente amanhã com o joelho no chão. Todos nós. Para a gente escorregar na cama já com o joelho no chão. Vamos botar o joelho no chão e botar o pé. Faz isso conosco, Senhor, em nome de Jesus. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Queremos comunhão com o Senhor. Queremos que o Senhor nos tire automático. Precisamos que o Senhor nos tire automático, Senhor. A gente não nasceu para ganhar dinheiro, não. A gente nasceu para glorificar o teu nome. Senhor, nós queremos ter comunhão com os irmãos. Nós queremos se disciplinar para isso. Se tem dor, se tem sofrimento, está na hora de apagar essa dor. E quem vai por aí quer comunhão com os irmãos? Porque tem um óleo que corta a barba de Arão. Tem uma graça que vem da comunhão dos santos. Senhor, eu quero me curar através da comunhão dos irmãos. E eu quero me dispor a isso. Senhor, me faz amar o discipulado, me faz buscar o discipulador, me faz buscar os discípulos, buscar o discipulado. Senhor, em nome de Jesus. Nos faz amar com o coração, viver sem máscara. Nos faz ter coragem de falar nossas dificuldades, nossas tentações, nossa frieza, nossas fraudes para alguém, para conversar, para nos curar com a palavra. Senhor, em nome de Jesus, dá o nosso entendimento, nos dá a palavra de discernimento, nos dá aquela palavra rema que vai no coração do ímpio e transforma a vida dele. Nos dá essa ousadia para falar no teu amor para os irmãos também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando a gente ouvir uma oração de irmão, uma dor de irmão, a gente tem a graça de falar a palavra que vai encaixar na necessidade dele. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor Espírito pode fazer isso com nós, nos dá ousadia e presença para poder anunciar o Evangelho. Aonde a gente estiver, onde a gente caminhar com a nossa família amorosamente,